Olha este varão de fogo dentro da congregação, tocando na mocidade, nas irmãs e nos irmãos. Seus olhos são fogo puro e sua espada de poder vai queimando o pecado, já nem posso me conter. Então, te batizar. Então,